Depois de tanto tempo, aqui estou. Como mudou, não é mais o que era, não. Não é nem sombra do lugar onde eu cresci. E não é mais como eu imaginava que estivera. Nada mais está no seu lugar. Poucos aqui agora eu conheço. Só as lembranças foi o que restou. Mas pra mim é algo que não se tem preço. E logo já estou viajando no tempo, lembrando de quando eu perdi a minha mãe. Perdi com ela minha razão de viver e o sentido de todas minhas emoções. Me lembro nitidamente o dia na escola eu de novo tinha faltado. Os seus conselhos certamente eu não ouvia. Achava ter ela sempre ao meu lado, mas girando em 360 graus, caindo na minha realidade. Eu vi a minha mãe deitada em um caixão e eu apenas com 12 de idade. E de repente já não se tem chão. O certo já não é mais certo assim. Nada no mundo pode descrever ou ter noção da dor que eu senti em mim. Que Deus a tenha em um bom lugar, mãe. Que Deus a tenha. Um só minuto eu nunca esqueci de todos os cuidados que comigo a senhora tinha. Tamanhas foram minhas perdas, tamanha as minhas crendices de achar o meu mundo ser imortal. Saudosa dona Lourides, esta daí também deixou saudades, pois ajudava a quem precisasse, tratando todos como se fossem filhos seus, essência pura de toda bondade. Queria no tempo aqui voltar para poder a ela agradecer. De todos os seres talvez o melhor que ao meu redor podia aparecer. Como era bom esse tempo. Da molecada não esqueci de ninguém e dos pivete que comigo ali cresceu. De um a um eu me lembro quem é quem. Negão sangue bom, Wilson na balada. O mais velho sempre traz o respeito pra quebrada. Nos pula ultrapassar aos 2 metros de altura. Dada jogando bola, correndo não segura. Zoeira na veia, o riso consigo. Biquinho até faz pedra rir se for preciso. Com Neno, Rodrigo e Osmar. Versos na rima, ha, versos na rima. Marcelo, Galego, Wagner, Gessé. Miséria, truta faz. Se tem a bola no pé, então escuridão. Um truta aqui do peito, no tempo de curtição. Afirma é só respeito, assim o tempo passa e as lembranças aqui está. Favela 99, meu habitar. O rolê de hoje, porra, mas não, também cabisbaixo. É, truta, foi foda saber que naquele momento eu perdi a pessoa que eu mais amava. É quente. O vento sopra. Levando o que restou, secando no olhar as lágrimas de dor. Nem sempre a gente anda no caminho certo. Nem sempre o certo é o que você pode fazer. Só sobrevive geralmente quem tem o olho aberto e usa os meios que a vida tem a oferecer. A gente faz o que tem pra fazer. A gente usa o que tem pra usar. Faz o que for e o que precisar. A gente dança conforme a dança, fazendo ouvir um som que chega nulo. Se estou aqui foi porque não dei ré, não. Fiz do meu jeito, eu sempre dei meus pulos. Ou vai no bonde ou vê o bonde passar. Mas nem todos aqui pode escolher. É muito fácil observar, é muito cômodo julgar sem saber. Cresça na rua e vai saber o que eu fiz. Apenas me adaptei aos meus dias. Não fui além do que você faria. Nas ruas, as drogas é normal. Inevitável é conhecer o outro lado. Se não tem nada de repente, pode ter. É muito fácil escolher errado. Foi no império das drogas que eu cresci. Marquei o chão para poder me manter. Só que ironia em tudo que fiz é que eu vendia a morte para sobreviver. E certo que tudo tem um preço. Certo também que o tempo vem cobrar. Perdi o que fácil eu consegui. O meu castelo se evaporou no ar. Peguei um 12 como artigo. Infelizmente a cadeia foi minha morada e também meu abrigo. Por 6 anos os quais ali passando, tento mais, não sei, deixar esquecido. Tive fraqueza no começo. Eu tive medo, mas não demonstrei. Tive receio de dormir e não acordar. Sei do que falo, sim, eu sei. Certeza que o inferno é ali. Sem proceder você não dá um passo. Não grite para não se fazer ouvir. Ou pode ter a cabeça no laço. Quem no seguro está, o sol não pode tomar. Se vacilar é certo que você dança. Se uma ideia não tiver de ladrão, você vira mulher. O homem chora feito uma criança. Tem que estar sempre muito atento pra decidir quais são os seus aliados. No meio tempo você pode escolher ficar rezando pra Deus ou acender vela ao diabo, mas devo muito a Deus, pois foi no presídio onde foi me dado a chance de ejetar novo ânimo na veia e com a vida ter mais uma revanche. E assim o rap veio como luz, mostrando qual seria a saída. Como instrumento de trabalho, a voz, arma suprema, se bem dirigida. Hoje estou de volta ao lugar, olhando onde tudo começou. Revendo o que restou de mim por aí, onde o melhor e o pior ficou. O sentimento ainda é o mesmo, ainda mora no mesmo lugar. Favela 99 Marcondes, hoje sempre o meu habitat.